house. In white dress, boy, shoot white through. But don't you know that anyone can join in the human call and they find the flaw? Don't you see when you're looking at me that I never end, transcend, transcend, and then I love you. Cause if I lost my memories, you don't need to know. It's hard for me, but you've got what I know. I'm scared of you, man. Look at inside of your temple. It's just like inside the brain of any one man. And he thinks he's future, me, will. Me, Shen, me, Dimension. Me, Dimension. Por aí.

morrer de pendurado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Do Durango Kid só existe no gibi. E quem quiser que fique aqui, entrar pra história é com vocês. Vamos entrar pra história, pessoal. Mamãe, não quero ser prefeito. Pode ser que eu seja eleito e alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais. Mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada. Eu já servi a pátria amada e todo mundo cobra minha luz, minha luz. Oh, coitado, foi tão cedo. Adivinha, eu tenho medo. Morrer de pendurado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Do Durango Kid só existe no gibi. Quem quiser que fique aqui, entrar pra história é com vocês. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Do Durango Kid só existe no gibi. Quem quiser que fique aqui e traga a história com vocês. Entra pra história. Entra pra história. Saiu, caiu. Tá comendo aí. E aí, pessoal? É nóis. Tudo bem? Segura aqui, ó, segura. Eu? Olá, galera. Aqui na Rádio Muda. Não tenho ideia de que horas são. Eu sei que acabou de rolar um. Bateram um vermelhinho. É porque passou da. Entendi. Encontrou lá em campo. Da hora. Tem ninguém ouvindo agora, né? Será? A rádio. 150 watts. 150 watts alcança. Sabe onde a gente tá? Em Barão. Em Barão, mas não só em Barão. A gente tá até a rodoviária de Campinas. A gente muito alcança. Muito mais. Sabe onde? Alcança até o Hopi Hari. Já escutei até o Hopi Hari. Lá em Paulínia. Paulínia. Aqui do lado. Aqui do lado. Tem uma quebrada chamada Jardim Amélia. Jardim Amélia. Até a última rua lá em baixão mesmo, na curva. Assim que é bom, né? 88,5 FM no seu dial. Rádio Lido. Vamos colocar um som? I'm so proud. Because I have a silver knife and my lover is Satan's wife, and I don't care. Woo! You don't dare see. Yes, I don't care. You don't dare see. Tiny girl to cry. 105, Rádio Muda. O conhaque não me representa. Ó, tem 1, 2, 3 aqui que são marcações aqui em cima de entrada e saída de áudio. Então aqui você controla tipo o volume, né? Aqui ó, no caso o que tá rolando é esse aqui ó, é o canal 1. O canal 1 tá saindo do computador, da placa de som, entrando no mixer. No mixer, ele tá saindo, porque justamente o mixer, essa é a ideia, não é? Ele tem entrada e saída de som em cada canal. Entrou o som no computador, e o mixer no geral, aqui, né? Que é o controle geral, e tem a saída. Vai direto pro transmissor, que é aquele equipamento parecendo um CPU. O transmissor tem um cabo que conecta e sobe pra antena. É 50 metros de altura no campus universitário da Unicamp. Pode falar. Mesmo 50 metros. É, eu não medi, mas é a informação que se tem. E na rodoviária de Paulina tem uma caixa d'água que tem uns 15, 10 metros a menos. E é alta, mesmo assim. E aí, ó, tem alguns efeitos nessa mesa. Balanço, né? De repente tá muito pra um lado, você coloca tudo pra esse. Se tiver outro canal, você coloca direto pra cá e o canal. E aqui você roda pra você tirar de um som, colocar pro outro. Sem precisar, por exemplo, você precisa diminuir e aumentar outro. Você só transfere de um pro outro, assim. Tipo, tá tocando um, você vai pro meio devagarzinho, fala alguma coisa e coloca direto no outro. Aí já tá rolando outro som e já entra na outra vibe. Não sei. Será que deve ser? Lacuna, Buenos Aires, tipo, de domingo. Que horas são? Vamos meter então. Uma hora que eu não sei se, né, tem essa audiência aí, se, mas falar pra vocês. Só os loucos sabem. É. Sem querer ser machista, e assim, com certeza. Não tem como não ser, né? Vivendo nessa sociedade conservadora machista, a criação que eu tenho é machista. Até porque só os caras que Mas várias gatinhas, hein? Nossa! Alucinante! Apareceram aí algumas fêmeas que... Marcelones, 50 metros e o cara, sei lá, 5 minutos, 2 minutos. Rapidão, velho. Nossa. Ó, nem canso. E é isso aí que fortalece. Ó. É isso mesmo, ó. Segunda-feira, 8 horas da noite, reunião que organiza toda a questão aí do funcionamento da Rádio Muda. Vamos que vamos. A gente tem muita coisa para fazer. Se você não tem nada para fazer e quer fazer alguma coisa, aqui você encontra. Aqui você encontra. Nem que seja um pirulito doce. Mas tem alguma coisa para fazer. Você encontra. Tem batata. Tem fogueira. Tem álcool. Tem... Como que é? Crioulo doido mesmo? O álcool faz mal pro fígado e o rim. Produzam conteúdo. Aprendam a acessar também, né, o conteúdo de qualidade. UOL.com.br, Folha de São Paulo. Tá na mesma. Aí, eu tenho uma pergunta aí pra todo mundo que tá ouvindo. Eu não sei quem tá ouvindo. Eu tenho uma pergunta aqui pro pessoal que tá aqui agora comigo. É o seguinte, a pergunta é: a internet te faz burro ou não? Sim ou não? A internet não te faz burro. A internet? Não, se não quiser, não. Se quiser, sim. Exatamente. Você? Não, são vários caras. Internet, você pode fazer o que você quiser na internet. Internet aberta, espectro livre. Internet é um caminho. São vários caminhos, internet. Internet são vários caminhos. Ó, essa pergunta há 100 anos atrás, ou 80 anos atrás, não é questão de não existir, é questão que assim. Seria a mesma coisa que perguntar para uma pessoa assim, ó, uma biblioteca te faz burro? Ah, é, tem um monte de livro, você só vai aprender o que tem no livro. Então, entendeu? Posso falar? Ou seja, na internet, tipo assim, você pode acessar várias coisas, Você só vai aprender o que tá na internet, depende do seu acesso. E eu explico porque a internet não te faz burro. A internet não te faz burro porque você só vai ficar burro com a internet se você procurar a coisa errada. Se você saber o que você procurar na internet, se você quiser ficar muito inteligente, você consegue. Você pode acessar só o Facebook e ser inteligente só com a internet. Você pode acessar outros sites, UOL, Globo, RedeTV, Record, CBN, qualquer coisa. Você pode ser esperto. Mídia independente, CMI, Brasil de Fato, Carta Maior. Agora, você quer ser burro? Coloca lá, redtube.com, xtube.com, brazzers.com. Mano, se você quiser bater punheta, bate punheta, mas velho, tem tudo que você quiser na internet, tudo que você quiser de informação, vai lá, velho. Essa lá. É a fita. Se você quer fazer alguma coisa, você quer fazer alguma coisa na internet, se você souber acessar o conteúdo, acessar a informação, você consegue fazer. Existe impressora 3D que fabrica impressora em 3D. A brisa que é a internet é muito mais do que um segundo mundo. A internet é muito mais do que você estar conectado com a sociedade. A internet é você estar conectado com o mundo, com o planeta inteiro. Você pode estar conectado até com o satélite que tem ali em cima. Você tem conexão com qualquer coisa que você quiser, basta você querer. Você pode estar conectado inclusive com sua madrastra e não saber. Não saber, procura seu nome na internet, vai lá, digita google.com, digita seu nome, velho. Coloca seu nome inteiro, você vai achar coisa de 10 anos atrás, eu tenho certeza. Eu também. Chupipa. Lembra daquele comercial da Suquita? Ei, tio! Ah, foi engraçado. Sai do peso do mar, sai do novo gibi, da cara o suor. Muito engraçado, aquela minazinha saindo da porta falando, tio, né? Tipo, pá, vai dar uma hora, né? Fala a verdade. Eita, me espere. We'll be right back. dancing, crazy romancing, fellas advancing constantly. Marriage is for old folks, not for me. One husband, one wife, what do you got? Two people sentenced for life. I love singing, good healthy clinging, quietly bringing on a spree. Marriage is for old folks, cold folks, not for me. One married he, one married she, what do you got? Two people watching TV.